Comprovante, descrição, microfone garante a vaga, minha autenticação, habilidade específica na arquitetura da rima, sólido alicerce, o Monte Olimpo me abriga, misturo metais, obtenho nobre matéria-prima, alquimista conquista o tesouro, de mil rainhas, astro sagitário, episódios do dia a dia, trilho inverso, processo do que a vida ensina, palco não é palanque pra vazio discurso, um homem ignorante peca mesmo sendo mudo, mal não vinga pelo bem que o universo conspira, cada músico uma partitura, urbana sinfonia, um mistério eterno, obra-prima explícita, disciplina, por rotina meio escuro, extremo ao mundo, mais um segundo, outro plano, subterrâneo, além do que se espera, atmosfera suburbana. O que? Não entendi, por quê? Não escutei, demorei muito, passo churi e é minha vez. Oh não, um terror vem de Carvalho, pode chamar o BV, astro sagitário. O que? Não entendi, por quê? Não escutei, demorei muito, passo churi e é minha vez. Oh não, um terror vem de Carvalho, pode chamar o BV. Estilo dicionário complexo, procurado se colhe informação, mas pra fazer dá trabalho, exige esforço, dedicação, além do tempo, palavras com conteúdo, nada, jogado ao vento, 100 milhões de rimas prontas pra explodir, no mundo onde guerra é sim, é vital decidir qual caminho seguir, caráter e fica claro, na vida tudo é inevitável, mas nada é por acaso, ódio como alavanca, não nega a si mesmo, é decisório, pois a mente trava quando se tem medo, no novelo, de leão gato brinca, mas tente pegá-lo na maldade, ele se esquiva, não foi treinado. Hey Joe, é instintivo na porta do perigo, isso te mantém vivo, se abre o vidro, te agita, mas é cliente, patrão é diferente, se pisca, quem atende? O quê? Não entendi, por quê? Não escutei, demorei muito, passo churro e é minha vez. Oh não, um terror vindo é Carvalho, pode chamar o bebê, astro sagitário. Make, make, make, make, make, make, make. Astro Sagitário. Astro Sagitário. Astro Sagitário.